cair aos pés do meu Jesus, aquele que por mim morreu na cruz. E vi um novo céu, uma nova terra vi, uma grande voz do céu se fez então ouvir. Não haverá mais dor, tristeza nem clamor, só haverá de Deus o grande amor. Yeah.